distância a percorrer. Mas no meu caminho eu não vou retroceder. Eu sou fraquinho, mas Jesus vem me ajudar. Vou embora para o meu lar. Vou embora para o meu lar. Vou embora para o meu lar. O mundo é tão carnal, não quero andar no mal. Vou embora para o meu lar. Meu pesado fardo na estrada já deixei. Embora.